seu casamento. A igreja vai estar lotada, suas amigas vão estar no altar, de madrinhas todas arrumadas. O sol vai estar baixinho, você entra de vestido branco, de mãos dadas com seu pai. A noiva mais linda e apaixonada, vou olhar nos teus olhos e dizer que nada vale mais que você. Então meu amor vai responder como eu te amo. É só dizer que sim, sim, sim. Responde amor que sim, sim, sim. I love you, amor, sim. Vão estar no altar, de madrinhas todas arrumadas. O sol vai estar baixinho, você entra de vestido branco, de mãos dadas com seu pai. A noiva mais linda e apaixonada, vou olhar nos teus olhos e dizer que nada vale mais que você. Então meu amor vai responder, te amo.